Mas me diga, por exemplo, se uma casa estivesse pegando fogo em um pleno incêndio, não me seria lícito, não me seria permitido jogar alguns baldes de água de modo a aplacar, combater, nem que fosse por um pouco aquele fogo? Então, meus amigos, nós não vamos combater o problema do mundo, mas vamos levar nossos baldes de amor, de esperança, de alegria para algumas pessoas. Porque nós seremos os mais beneficiados por isso, com a certeza que estamos fazendo a nossa parte aqui na Terra. Porque se nós queremos também um mundo melhor, nós temos que começar a trabalhar. Onde é que vocês acham que vão reencarnar na próxima encarnação? Já pensaram nisso?